31403. Meu mais autorizado, eu acho, estamos 7.1.4.0 graus de peixe. Chame 1.4.0, autorizado, né, mas eu estou usando. Autorizado, Mais decolado aos 4-2, prossegue o Rio Litoral Sul, chama controle 1208. 1208, muito grato, tá bom. Chama 1140, autorizado, meu capitão 0160, graças a Deus. Tango Romeu, Batmati, Matete, Sanção, Jai, Tito, Sai, Tito, Troço, a ponte de Atlético, Código. Já não é dois, um dia autorizado, né? Mas eu estou autorizado. Para ter um mais grave, antes autorizado, ingresso, pistão 7, após ser alinhado e pronto. Estou com posição alta. Ajuste no 017. Chama 140, do outro lado, 844, chama o controle 1208. 1208. Chama o voo, chama 1140. Chama 140, que está passando no decolado, chama 1230, que está passando no 350. Vem para o 350, pode morar, tá justo, né? Sim, já estou viajando. Já, o meu fazer. Sim, eu já estou no 7. Sim, 20, 62, utilizado, já 4, são 0. Eu sou o senhor da graça a Deus. Eu sou o senhor da graça a Deus. Eu sou o senhor da graça a Deus. Eu sou o senhor da graça a Deus. Eu sou o senhor da graça a Deus. Eu sou o senhor da Não tem atenção, aguarde este do colégio livre, mais gravemente. Controle 2062, controle 2062, Salvador, bom dia, voo 2062, 1500 da aviação 1. 2062, atacada no decolagem, bom dia, aviação 1, vamos para o 3060. Aviação 1 para o 360, 2062. autorizado de vir. Bravo, médico, tem autorização? Vamos lá. Mais grave, Yankee, do Colo 49, sem controle, é o Lugan 028. Lugan 028, é o Mike Bravo Yankee, obrigado. Mais, eu tenho que correr, eu tenho que ter uma última, Prata Romeo Mike, Mike, a gente no 017, já pode subir o farol de Itapuã para receber a autorização. Com meu Mike Mike, eu saí via linha do litoral, chama controle 1-2-0-8. 7, bom dia, autorizado, né, de 4.0, vento 5, vai virar o Eco de Lua, Atitivo 017, utilizado cruzamento da final da 10, reporte da gradagem de 17. Mais que a cozinha do sol de lugar, libera via ótica, que é a sua frequência. Ventura. Acima, sendo por conta disso no espaço 5, vento 1, 4, 0 graus, 8 noite, pode deixar o controlado. Pode deixar o controlado, eu vou controlar. Corre Salvador, muito bom, em um dia ela só tá rodando o Golfo da Itália, todo estabilizado aí, aliás. Tá com meu Golfo e o meu Itália, bom dia, a gente não zera no site, se eu estou pousando já. Se cruzar, pousaria não no set, porque o fato que a gente vai é o 4, na flex, na bem. O instrumento cancelado é o Zuno 2, cujo estou localizado base pela direita, pista 17. Usando a esquerda, base pela direita, confere? Afirmo, base pela direita, pista 17, convertido. Prato, vou converter. Otário, avistado, autorizado ponto, pistão no 7, vento 1,40 graus, número 1, mas... Autorizado ponto, por favor, você quer. 1250, bom dia, o ajuste no 017, autorizado, Corvette. No 0130, 077. Um segundo detalhe, sala 015, confirmando o 3774. Centro autorizado, 77, via, livre via ótica, estacionário. Número 50, sala 18, libera a direita. Sua sala 11, sala 91. 4207, bom dia, autorizado. NR do COP, estamos 0, Ventura 20, graus para frente. 0094, após a passagem do tráfego no final, autorizada na manutenção 0. Janeiro 00, sol 28, libera direito, chama o sol 1, 2, 1, 2, 1, 9, 1. Salvador, bom dia, Uno 436, 2 milhas de Cristiano, visual com a pista. Uno 436, bom dia, Tratorado está autorizado, por exemplo, questão no zero, vento no 20 graus 7 mais, a gente usa 1 7. Livre posição no zero com o Uno 436.